Capítulo 52. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém. Pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor. Quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano. Há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião, que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria. Pois o Senhor consolou seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se. Vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas. Como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido.